Apollo, Gol 9073, está na remota aqui para busca de estacionamento. Gol 9073, conecte de sol, só para táxi. Para. Trip 5557, prossiga. Como sou o calculador da roda polícia para a cabina? Via Apesolo 16, Bridge Apesolo 16, Belo Horizonte, Trive, conforme rota? Afirmativo, Trive, Apesolo 16, Belo Horizonte, Trive, conforme rota. Tudo previsto, por gentileza. Da Elle da Bridge. É o Toledo da Brite, obrigado. 0073 para o táxi com 174 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Vai seguir o Airbus Datan até o ponto de espera, no ponto de espera me chame novamente, pronto. Chamarei a 0073. Salvador, o TAN 3520, acionou o PLB 77 e 2 horas na autonomia, tem alternado Recife para táxi. TAN 3520, 077 PLB, tem livre a táxi e decolagem da 1 a 0, vento 1 a 0 graus, 079, ajuste no 092. Gente, o 3520 tem livre táxi, ingressa e decola da 1 a 0. O 9073, após a rolagem do Airbus da TAM, está iniciando no momento, autorizado a alinhar e manter a cabeça 10. Ali mantendo zero, o 9073 após o Airbus. 3520, decolado às 49, controle agora 119-2935, bom voo. 1935, graças, senhorita, bom dia. O 9073, dentro 119-10-069, livre decolagem 0. Iniciando 9073. Bom dia, 73520. São 3520, bom dia, completa radar na decolagem, perfil PUCA, nível 19030. PUCA 190, 3520. O 9073, decolado 50, controle transfere 119-35, bom voo. 1935, boa. Controle com 073, decolado. Gol 9063, bom dia, completo o radar, Cero da Unive 360. 360, na sete na escuta do da torre. Trip 5557 na escuta da torre. Tô sigo na escuta. Temos o plano do senhor, copia? Afirmativo. Autorizado Salvador Campinas, Viracopos, nível 360, decolado 10, curva direita, da Eule da Bridge, direto receptar o piso 16, Belo Horizonte, direto trivo, conforme rota do plano de voo. 5066 no transponto, controle, opera 119-35. Gente, está autorizado, Campinas no 360, decolado 10, curva direita, da Eule da Bridge, é piso 16, Belo Horizonte, trivo. 50-66, transponto 109-35 ao controle, trip 5557. 5066 no transponder. 5066 transponder, 5557. Cotejamento correto, chame troco, chibeca, acionamento 08. Chamará para o fecho de acionamento. Possibilidade do 09073, o Abrite. autorizado para hoje, Lua da Princípio, aguardando coordenação, Gol 9073. Certo. Então 3520, chame Recife, em 126 decimal 85, alternando 133.65. 3685-3365, bom dia, senhores. Bom dia. Do Cruz de Bridge, Gol 9073. Manda o Bridge, 073, chama agora Recife, em 1251, alternando 13395, boa viagem. 251-3395, grato, até mais. Tá. radar flare errado, afastado aqui. noite, é o Gol 1961 no portão 5. Ciente da informação, eco, autorização de tráfego para Guarulhos. Modulo 1895, aguarda cópia, o ajuste 1012. Ajustado 1012, aguardando cópia, o Gol 1961. táxi 5557. Até o ponto de espera via Índia. Bridge, controle 1-9-35, transponder 5067. Exato, nível 360, Perzulo 1-6, decolando a 1-0, curva direita da Euleda Bridge, 1-9-35, é o controle 5067, transponder gol 1-1-6-1. Boston 5, chame pronto. Agora pronto, gol 1-1-6-1. Gol 1-1-6-1, portão 5, solicita pushback e acionamento dos motores. Exato, solicitado. Autorizado, é portão de ataque, seu gol 1-1-6-1. Boa viagem. 435, boa noite. Controle da Libanês, trip 5557. Trip 5557, bom dia, contato radar, perfil da Univ 360, autorizado após 2000 para o Osledo. Após o Osledo, acerto 360, 5557. Para instrução de táxi, 149 a bordo, 3 horas e 51 minutos de autonomia, alternando o Galeão. Júlio táxi, em frente, parte 1 de Alfa. Quanto espera, reporte pronto, confirmando apenas quantas pessoas a bordo? 149 a bordo, foi autorizado o táxi, parte 1 de Alfa, voo 1161. responde. A linha de decolar 1, centena com meia dúzia. Autorizado a linha de decolar 10, gol 1961. Cinco, cinco, sete, agora com Recife em 1961. Gol 1 1 30, 1935, boa viagem. 1935, boa, gol 1 1 61. Controle de Salvador, boa noite, gol 1 1 61, saída da El, Eda Bridge, passando 1200. Gol 1161, bom dia, contato radar, saída da El, nível 360 autorizado. 360 autorizado, solicita voa bridge, gol 1161. Autorizado Leda. Autorizado Leda, gol 1161.